acabou nos capitões da marihuana. Preciso de meio minuto pra marcar a tua vida, putinha safada, cadela bandida. Não sou bem educado, não espere um cavaleiro, mas com pau assim, que tu goza o dia inteiro, eu vou te dar o papo. Pá, que mulher é mato, mato, não vem com essa balaca pra cima de mim. Deixa de homem, começa agora a me lamber. Mexe bem essa língua até meu pão endurecer. Bebe, bebe todo o leite do meu saco. Que cena mais linda, tu com a boca no meu taco. Agora fica de quatro pra eu te cavalgar. Curtinha safada, mexe, mexe até gozar. Gosto de funk, gosto de funk, eu gosto de funk, gosto de funk. Aperte a cinta e sinta o odor do funk de quinta a quinta. Ele pinta e danço até os punk é da esquina. Que as mina, os loucos, gente fina, pintam e se atiram de cabeça nessa piscina. De cabeça, corpo e karma, não peça calma. Entre nessa fauna, deixe se elevar pelo funk, funk, funk. E o funk levar sua alma, alma. Passo a passo, caminho no compasso, enquanto espaço se torna escasso. Mas bota o headphone no ouvido e agora sou movido ao som do mestre Jorge Twin. Tom, os tons se fortificam e modificam sua percepção de audição. Os mestres do soul estão na direção. Aldo, Francês, CWP e seus irmãos. Nada faça, esqueça essa farsa que aqui se passa sobre a metaça da massa correspondida no sangue que viaja no som e no canto se manque. O embalo do rap na ressonância do funk, inserida no trunk, é o boot shot le funk. No embalo do rap na ressonância do funk, ao boot shot le funk. Eu gosto de funk. Levante suas mãos para cima. Entre no clima da minha batida. Se liga na rima. Eu digo um pela grana, dois pelas minas, três pelo show. Pia está na área e aqui eu vou. Eu vou mandar a ideia que de repente não parece, mas é muito sério que o rock nacional é tão careta. Ninguém fala em palco ou buceta. Legalizar, nem pensar em falar, em fumar, se chapar, pode prejudicar os negócios, por isso só falo é amor, meu amor. Ai que dor, mas na real são tudo louco, tudo cheirador. Assim como eu, gente como eu, que come gente assim como eu.